Oceané 6258 no solo 43, autorizado. Ingressar na Alfa. Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette 1-1, mesmo. Ono 7, 14, 2000 pés, hoje padrão, Lidra LS, reposta estável. 2000 pés, Lidra LS, 0,374. Marília. Valeu. Salvador, boa noite, São 3226, estabilizado, LS 73, pistão no zero, embaixo da base. São 3226, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 079. Papatangosca, Hotel Kilo, sem identificação na proa de Itape para interceptar a chegada. Descendo agora para o 080, confirme indicada. 080, Papatangosca, espera lá. Sente, tem condições de manter até a próxima Itape? Aqui. Sente, na proa de Itape, descendo para o 080, mantendo 270, Oscar, Hotel Kilo. Estado no ILS, o voo 17 no 4. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo 17 no 4. Confirma, torre. O voo 17 no 4. Gol 17 no 4, continue a aproximação, número 2 para pouso. Ciente, 17 no 4. Nada. Fernanda? Está até o quilo na proa de Itape, desça para o 050. São 3662 no solo, os 47 autorizados a ingressar na Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, qual foi o portão? 3226? Posição 07, são 3226. Hoje, posição número 7, 3226. 714 autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 062. Autorizado pouso 910, voo 1794. No 714, no solo 50, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, posição 2, voo 714. Inicialmente 3.000, ajuste 1.013. 3.000 no padrão, certo. Nada. Você está me escutando? Ana Martins e Luísa e equipe aqui. É Luísa, então tá aí. Sim, Martins, Luísa. Sim, é Luísa. Quem é? Ah não, o Claudio tá aqui na cabine, tá mandando um abraço pra turma aí. Ah, beleza. Ó, dá uma boa instrução à menina, viu? O Papa Tango, quanto é o quilo, qual que me indicado que mantém? Agora, senhora 260. Vicente. Mantenha até a próxima duna para sequenciamento, Oscar, até o quilo. Afirmativo, dá para manter até 5 milhas de duna, tá bom? Afirmativo. Reporte caso necessite de redução, o Oscar, até o quilo, confirmando. Reporte quando, quando reduzir, iniciar a redução? Relativo. Doutor, voo 905, boa noite para autorização Natal 3, Transjá. 05, vai de cópia. Voo 905, passar a cópia. Afirma, prossiga. Gol 905, autorizado Natal, nível de voo 370, via Elfes, 110. Pistão 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119.35, transponder 5163. Autorizado 370, detalhe da pista 10, com curva esquerda, Puca, Zipar, na Elfes, 110. O controle 319.35, transponder 5163, gol 1805. Voo 1805, transponder 51163, chame o ponto para pushback acionamento. Chama aí, gol 1805. Trip 5344, a sua identificação autorizada, chegada a mar e desça para 4 mil pés, o ajuste no 013. Autorizado para seguir na mar, identificou, descida para 4.000 pés, ajuste, quem tem informação dela? A cantacela vai atingir 3.000, pode prosseguir para 2? Inicialmente mantenha 3.000, Oscar até o quilo, aguardando para prosseguir na descida na Pro de Duna. Gente, a Pro de Duna eles mantendo, 3.000. São 9357, autorizado Guarulhos, chama de voo 340, via Pesulu 44, pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda Eudes, controle 119.35, transponda 5167. Leda, confirma. Confirme, então, 9357. Pátio, autorizado, Guarulhos, 34340, decola da 10 com curva à direita, da El, Leda, Eudes, Zampersulo, 44935 ao transponder, é o controle, 5167 ao transponder, 9357. Mário, desça para o 050 e reduza para 2509, o número 3 na aproximação. 2509, baixando para 50 na maré, o S-899. Tá, operador de fing da rede. Tá tudo bem, senhor Zalquilo. Preciso da rede de fazer 5-0. Gente, reduza para 250, mantendo, desça agora 2 mil pés, o ajuste padrão, reporte localizador, Oscar até o quilo. 2 mil, ajuste padrão, Oscar até o quilo, vai para o localizador. Mateo, tá bem, Chadão. TAM 3152, autorizado Maceió, nível de voo 330, via Upper Whisky 58, pistão no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 119.35, transponda 5170. Autorizado nível 330, Upper Whisky 58, saída pública de Pará, pista 10, saída pública esquerda, 1935, 5170. TAM 3152, saída Sarapuca, transição Caju. Oi, então agora pra Caju, da Puca Caju, TAM 3152. TAM 3152, TAM 3152, Sarapuca, tiver cancelamento. De 5899, apenas para informação, está 1,5 milha à esquerda da Star Mare. Salvador, voo 1805, pronto para o pushback e acionamento, posição 01. Voo 1805, autorizado pushback, chama pronto para táxi. Autorizado pushback, chama lá pronto para táxi, 1805. São Paulo está 5 milhas de zona, vai iniciar do São Paulo. Gente, a redução será para quanto? O outro até o quilo? Inicialmente 1,75. Gente, já posso localizador. Acho que é o teu quilo. Reduza para 2, 00 nós. Para 2, 00, trip 344, reduzido. Negativo, 5899 vai seguir com o número 3 na aproximação. Se autorizar a voar etapa, a gente reduz mais aqui. Negativo, mantenha a Mari, o web 5899. Fechado. Controle de Salvador, muito boa noite, é o gol 1606. Gol no 606, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível 060, reduza para 2509. Identifica, chegada a Mari, desce para 060, reduz 2509, dono 606. Dito 5344, 3000 pés, ajusta no 013. 3000, padrão, o dito 5344 já mantendo 200. Web 5899, desça para 4000 pés, ajusta no 013. 4000 no 013, web. Gol no 606, desça para 050. 050, autorizado, dono 606. Controle Salvador, Papa Tango, Sotokyo, Full ILS. Gente, completo final, torre 118.6, com pousa. 118.6, Sotokyo. Felipe 5344-2000, livre LS, o ajuste permanece padrão, reporte estável. Para 2000, liberado para o ILS, o trip informaremos estabilizado. Céu Kilo, prossiga. Prossiga, o Oscar Tranquilo. Na próxima, o ILS, pista 10. Baixou, travou? Vai reportar baixado e travado. Pouso autorizado, pista 1130 graus, 612 a 1013. Gente, livre pouso, Alfa da Vila. Salvador, voo 1805, está pronto para o táxi com 150 pessoas a bordo, 2 horas e 40, de autonomia alternando Fortaleza. Querido táxi direita, ponto de espera, reporte pronto. Querido táxi direita, ponto de espera, porta na pronta. Boa noite, amigo. Desce 5899, passa 5 para 4000. Desce para 2000, ajuste 1013, web 5899, reporte lock. 2000, acusa lock. 5344, estável? Afirmativo. Gente, complete aproximação, torre 1186, bom pouso. 186, até já, obrigado. Douro, 35344, alinhado final da pista 10. Equipe 5344, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Gente, aguardando pista livre, 35344. Hotel Kilo liberou ao 07, Pátio Kilo, dá pra prosseguir. Pátio 5, onde está? Reporte antes da Juliette, para ingresso no pátio principal. Gente, vai reportar a Juliette principal, onde está o Kilo? 805 da colagem autorizada, 120 com 10. Autorizada a colagem, 0 com 0. 344, pouso autorizado, 120 graus, 612. Livre, pouso, pista 1035, 344. Controle direto, 1935, boa viagem, 09. 935, obrigado. Oscar, tranquilo, posso adiante para ingresso? Também na Quebec, para o cruzamento da 17, Oscar, tranquilo. Sim, eu vou apertar na Quebec, para o cruzamento da 17, Oscar, tranquilo. Para o 370 na FUCA. 370 na FUCA, 1805. No 606 da Civia para 2000 pés, o ajuste na 013, reporte localizador. Via para 2000 pés, no 013, é, vai reportar o áudio igual na 606. Web 5899, livre LS. Livre para o ILS, Web. Dois Salvador, 9357. Prossiga. Para posicionamento 29. E o 9357. Estabilizou o Webjet 5899. Complete nota, Torre 1826, bom pouso. Obrigado, senhorita, boa noite, boa Páscoa. Igualmente. Boa noite, Salvador, Webjet 5899, aproximação. 5899, bom dia. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Reporte baixado, travado, 1013. Aguarda, Web. Azul 4062, oceano identificação, autorizado chegada a mar, dá presente voando em TAP, descida para 05050. Entendeu, voa em TAP, cortou na descida, pode ser menos. Voando em TAP, desça para o 050.